Agora, 3:35, vou conversar com o padre Flávio, padre que assumiu recentemente a paróquia São Paulo Apóstolo aqui em Foz do Iguaçu. Boa tarde, padre. Boa tarde, Cris, tudo bem? Tudo jóia, padre, que prazer falar de novo com o senhor. Padre, novamente vocês estão contando com a participação da comunidade para ajudar aí a paróquia São Paulo Apóstolo. Juntamente, Cris, nós chegamos aqui e numa... aconteceu um problema no dia 1º e no dia 5, com aquele temporal que teve aqui em Foz. Começou a chover muito dentro da igreja. Aí eu pedi para a nossa arquiteta, Thaís, para ela subir para ver se era problema de calhas, né? E quando nós chegamos lá, nós percebemos que era um problema estrutural. Então nós decidimos fechar a igreja nesse período, para até conseguirmos fazer novamente o telhado da igreja. Foi isso que aconteceu. Certo, e vocês, e as missas estão acontecendo aonde agora, padre? Então, no salão da igreja, do anexo, onde é a festa de São Cristóvão, a tradicional festa de São Cristóvão, nós estamos enfrentando aquele calorzinho gostoso todo dia, mas nada, nenhuma atividade da igreja foi suspensa. Todas as missas, todas as celebrações estão feitas no salão, por enquanto. Tá certo. E o que, que a igreja está precisando agora? Porque eu sei que essa campanha está sendo só feita ali a nível dos integrantes da comunidade ali, São Paulo Apóstolo, né? Por que, que vocês estão precisando mais, padre? Olha, nós estamos precisando, assim, como nós trabalhamos por enquanto com mão de obra voluntária, a Thaís é nossa arquiteta, mas ela parte na parte de voluntariado, nós precisaríamos de uma pessoa que faça cálculo estrutural. Nós precisamos da parte elétrica, porque mexendo com uma coisa, tem que mexer com outra, né? Como a parte da elétrica da igreja é bem antiga, então nós vamos ter que mexer com tudo isso. Então nós vamos precisar de ajuda de pessoas que possam fazer esse cálculo estrutural, porque agora em dezembro a gente não está conseguindo uma firma especializada, que nós vamos mudar, não vamos colocar mais madeira, mas sim uma estrutura de ferro a partir de agora, de aço. Então nós precisamos de pessoas para poder fazer cálculo estrutural. Enfim, a nível de paróquia, lancei uma campanha para que no Natal 1.000 famílias, não 1.000 pessoas, 1.000 famílias, um juntasse com o outro e me ajudasse com R$ 1.000, de modo que eu teria R$ 100.000 a partir do dia 25 de dezembro, para poder contratar uma empresa especializada para trocar o nosso telhado. Então nós fizemos até agora isso, estamos pedindo ajuda de toda a população, de quem estiver nos escutando. É só procurar nossa secretaria, que fica aqui no Jardim Maracanã, na Travessa Sergipe, número 68. Tá certo. Então, tem um telefone de contato também, padre, até para as pessoas que quiserem ajudar? Olha, só um momentinho, vou pedir aqui, porque eu não tenho telefone de corda da minha paróquia ainda. Estou aqui só tem um mais, mês, né? Nós temos aqui, padre, a não gente... Pode passar, é esse mesmo, porque da paróquia de cabeça eu não sei nada de corda. A era do celular, né, Cris? A gente não guarda nada de cabeça. Exato, mais, né? Com certeza. Acontece muito com todo mundo, comigo, com inclusive, padre. Mas a gente só lembra que essa entrevista vai estar disponível logo mais aqui no cbnfoz.com.br, onde nós vamos dar novamente então, o endereço da igreja, também o telefone de contato, e reiterando para que as pessoas participem dessa campanha aí para ajudar, que até o Natal, a partir do Natal, vocês consigam esse valor que vocês pretendem alcançar, padre Flávio. Muito obrigado a você, obrigado a todo o pessoal da CBN, já desejo um feliz Natal, um feliz ano novo de 2014, que Deus abençoe a vida de todos. Obrigada, padre, obrigado por nos atender, sei que o senhor está com a agenda corrida, saindo para a viagem, e agradeço a sua participação aqui. Eu conversei então com o padre Flávio, o padre Flávio, que é o novo, que é o pároco da paróquia São Paulo Apóstolo, e fazendo essa campanha agora para, né, não só para reconstruir o teto da igreja da paróquia São Paulo, mas também aí, em função de toda a estrutura da igreja, fica esse apelo do padre para que todos auxiliem nessa.